conhecimento. YK660, 1120 kHz. Transmissores, a Rua Ana Gonçalves da Cunha, 345, Jardim Jussara. Estúdios, Avenida Mário Galvão, 473. Música, esporte, notícia. Perfeitamente, já divisamos dois helicópteros, já sobrevoando aqui as imediações da Vila São Benedito, Jardim da Granja, Chácaras São José, Jardim Uirá, em direção ao aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. Está aí, Fernando, 15 horas e 33 minutos, segundo a informação do companheiro Cláudio Brasil. Nós teríamos, primeiramente, um helicóptero maior que faz parte da comitiva do Papa, um helicóptero menor onde vem Sua Santidade e um terceiro helicóptero trazendo também outros elementos convidados. Já ao agitar de bandeiras e bandeirolas, faixas, palmas, já aguardando a presença do Papa João Paulo II aqui na capital do Vale do Paraíba, já sobrevoando as imediações do aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial, os helicópteros e dentre eles a presença daquele que traz em seu bojo o Papa João Paulo II, verdadeiro mensageiro de paz, amor, fé para toda a humanidade do Vale do Paraíba, depois de termos momentos emocionantes também em Aparecida. Já começam os companheiros fotógrafos e repórteres a correria ali para o local também reservado, de onde estarão fotografando e registrando amanhã nas páginas dos diferentes matutinos a presença do Papa João Paulo II na capital do Vale do Paraíba, São José dos Campos. É, Fernando, momento já emocionante que estamos vivendo. Perfeitamente. Agora sim, os indícios realmente garantem que o helicóptero que está trazendo o Papa João Paulo II a São José dos Campos já se aproxima do aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. E o ambiente vai se tornando cada vez mais festivo, com muitas bandeiras ali, aqui, inclusive que foram distribuídas cerca de 10 bandeiras pelo Centro Técnico Aeroespacial. Agora sim, parece que já se aproximando, né? Preparado para a aterrissagem. Exatamente, se aproximando da cabeceira da pista, o primeiro helicóptero da comitiva do Santo Padre João Paulo II. Vem ali nas imediações da Vila Betânia, passando agora pela Vila Nova Conceição, Vila São Bento, aproximando-se também, já neste instante, em velocidade sensacional pela Vila Nair, passando já de frente ao novo prédio escolar, Escola do Estado, incrustada ali na cabeceira da Vila São Bento, um possante helicóptero vindo agora lentamente, aterrizando no aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. Um helicóptero vermelho e branco indo pousar mansamente na cabeceira da pista aqui do Centro Técnico Aeroespacial. Está emocionado ou não? Demais, demais mesmo. Realmente uma coisa assim incrível. Nunca imaginei ver o Papa. Aí a opinião do público presente esta tarde aqui no campo de pouso do Centro Técnico Aeroespacial. Me parece que o companheiro Cap Toledo teria alguma observação. O Toledo está explicando que este helicóptero que acaba de pousar a uns 300 ou 400 metros do local em que nos encontramos, seria o helicóptero que traz a equipe de apoio, né? Então, evidentemente, nós podemos aguardar para dentro de poucos. Já está apontando sobre os céus de São José dos Campos um helicóptero que realmente traz definitivamente a comitiva papal. Perfeitamente, é o helicóptero de apoio que pousou ali na cabeceira da pista do Centro Técnico Aeroespacial. Vamos acompanhar agora o segundo helicóptero que está dirigindo-se aqui para o campo de pouso do Centro Técnico Aeroespacial nesta data magnânima para toda a cristandade de toda a região Vale Paraibana. estamos aqui sendo também meio empurrados com uma série de probleminhas, né, Fernando? Muito natural, né? Nós temos que relevar tudo isso. Eu acho que o pessoal se sacrificou bastante e, evidentemente, não pode perder essa oportunidade, que não deixa de ser um grande privilégio para São José dos Campos. É um contraste extraordinário da natureza presente através do Astro Rei com uma incidência solar, banhando o lendário banhado aqui de São José dos Campos. Um espetáculo realmente. Havia prenúncio de chuva e agora nós estamos vivendo uma tarde de sol em São José dos Campos. É, a emoção começa efetivamente a tomar conta de todos nós. Bastante emocionados por termos assim um privilégio de relatar para a história de São José a presença do Papa João Paulo II pisando o solo de São José dos Campos. Um momento realmente emocionante, sensacional. Lenços, bandeiras, bandeirolas, palmas para a sua santidade, o Papa João Paulo II, que está agora aproximando-se em seu helicóptero, fazemos crer que realmente seja este o helicóptero da Voltec, meu caro Fernando Garcia Viruel, sobrevoando aqui todo o campo, sendo saudado, uma maravilha pelo público presente aqui no campo de Pouso do Centro Técnico Aeroespacial. Uma beleza realmente de espetáculo que estamos vivendo neste instante. O helicóptero, primeiramente, sobrevoando toda a extensão da pista, onde traz no seu bojo a presença do Santo Padre João Paulo II. É, daqui a pouquinho já faz o retorno, né? Para regressar justamente no local em que estão postadas as autoridades escolhidas para a recepção de sua santidade aqui no aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. O helicóptero está aí pertinho do Edson Fonseca, para você focar. Já passou questão dos 800 metros a 1 quilômetro, continua chegando muita gente, o policiamento será triplicado aqui nas proximidades do Boeing Presidencial 24, 5 caminhões do Exército, creio eu que de Caçapava, trazendo dezenas de policiais do Exército para reforçar o policiamento aqui próximo ao Boeing Presidencial, Boeing 737, prefixo VC-962115, que irá levar o Santo Papa Paulo o João Paulo II, melhor dizendo, de São José dos Campos até Porto Alegre. Continua chegando aos milhares o povo aqui no aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. Muitas pessoas já levemente machucadas, sendo atendidas às pressas, como pode, aqui pelos policiais da Aeronáutica e do Exército. É interessante que tanta segurança para que o pessoal não locomovesse ali da faixa designada à imprensa, foi só aparecer uma emissora de televisão aí para todo mundo acompanhar, né, Bruno? É, houve realmente uma grande abertura, os profissionais da imprensa, sobretudo, não estão encontrando maiores obstáculos para realizarem um bom trabalho aqui em São José dos Campos. Nós ficamos satisfeitos com essa abertura feita pelo pessoal da segurança, especificamente o pessoal lotado aqui no Centro Técnico Aeroespacial, que nos cercou de todo o carinho, de toda a atenção. E neste instante, 15 horas 40 minutos, o helicóptero que traz em seu bojo o Santo Padre, o Papa, o querido Papa João Paulo II, sobrevoando a capital do Vale do Paraíba, dando as suas bênçãos, derramando sobre a capital do Vale do Paraíba, São José dos Campos, toda a sua bênção, para que tenhamos muita fé, muita paz, muito amor acima de tudo e muita humildade e bastante humildade e pouca arrogância, o que falta bastante em termos de mundo de hoje, né, Biruel? É, perfeitamente. As mensagens do Santo Padre realmente deverão ser gravadas eternamente na consciência de cada um de nós brasileiros. É, e o helicóptero que sobrevoa aqui a região, Fonseca, me parece que deve ser o terceiro que virá dentro de mais alguns instantes, não, trazendo efetivamente o Papa João Paulo II. É, esse parece que sobrevoou, seria um helicóptero mais de segurança, talvez, vendo as condições de descida do Papa João Paulo II. O policiamento triplicado não consegue conter a massa humana que força e quer chegar ao lado do Boeing presidencial que vai levar o Papa até Porto Alegre. Policiais do Exército sediados no 2º Exército, creio eu, que aqui em Caçapava ou Pindamonhangaba, são as localidades mais próximas de São José dos Campos, tem que se desdobrar e está chegando ainda às dezenas os policiais para reforçarem o cordão de isolamento entre a pista, entre o Boeing presidencial e o povo que quer chegar mais perto para ver bem próximo ao Papa João Paulo II. É, em termos de público, já é definitivo, Edson? Você calcula em quanto, mais ou menos, o número de público aí previsto essa tarde? Não é definitivo, não. Está chegando aos milhares, às dezenas, às milhares, o povo aqui no aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. É difícil a gente fazer uma estimativa. Tem muita gente, eu creio que por baixo, umas 60 mil pessoas estão hoje aqui no aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. Para o Fernando Garcia Bruel, 60 mil, um número bom, razoável? Eu acredito que tem mais gente. É claro que o companheiro Adilson Fonseca está se referindo àqueles dois módulos iniciais, 60 mil. Acontece que há um outro espaço que foge à visibilidade do companheiro Edson Fonseca, e temos também esta área aqui na qual se concentram as autoridades. Uma área especial, né? Reservada aos visitantes. Está descendo o helicóptero, especiais. Eu calculo que nós tenhamos, sem sombra de dúvida, viu? Sem nenhum bairrismo, cerca de 100 mil pessoas, pelo menos aqui no aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. Naturalmente, o Papa chegando! Olha o Papa chegando lá. No aeroporto, acenando do helicóptero da Votec, prefixo PTHJK, o Papa de cima acenando para o povo jusaense aqui no aeroporto do CTA. O comando é seu, Roberto. Perfeitamente, o Papa chegando. Estamos o quê? A 80, 100 metros de altura. O helicóptero da Votec, sua santidade, o Papa João Paulo II, derramando suas bênçãos, derramando todo o seu amor, todo o seu carinho para a comunidade de São José dos Campos. Estamos acompanhando emocionados a descida do helicóptero que traz em seu bojo o Papa João Paulo II. Vamos uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, toca o solo josaense. Neste instante, o helicóptero da Voltec, que traz o seu bojo, o Papa João Paulo II, está parado de frente aqui à sala de controles do Centro Técnico Aeroespacial, controle de voo. Nós vemos apenas a hélice do helicóptero. O Edson Fonseca tem maior visibilidade aí, Fonseca? É, exatamente. O helicóptero já pousado, está parado, a hélice ainda em movimento. A distância aqui é um quilômetro e pouco. A gente nota alguma movimentação, me parece que é do pessoal do taxiamento do helicóptero da Votec que traz o Papa. Agora sim. Visão total do helicóptero da Votec. Prefixo PTHJK, um espetáculo sensacional, emocionante. O símbolo do Vaticano no helicóptero trazendo o Papa João Paulo II, ele com toda a sua simpatia, ali na segunda janela, acionando, dando assim aquele sinal de tranquilidade, de fé, de esperança, de amor para com toda a comunidade do Vale do Paraíba. Adentro nesse instante, na pista, o governador Paulo Salim Maluf, também o deputado José de Castro Coimbra, e o padre João Marcondes Guimarães. Padre João Marcondes Guimarães, uma satisfação muito grande. A presença do padre João Marcondes foi realmente contornado. Vai lá o padre todo emocionado. Que maravilha, que beleza. Estamos a mais ou menos 250, 300 metros do helicóptero, onde pousou o helicóptero da Votec, trazendo em seu bojo o Papa João Paulo II. Está aí já sendo aberta a porta do helicóptero, descendo alguns cardeais, alguns discos, toda aquela comitiva de apoio do Papa João Paulo II, pisando neste instante. Agora sim, vemos o cardeal Paul Marcinkus, também presente aqui no Centro Técnico Aeroespacial, às 15 horas e 47 minutos. Vamos notar, dentro de mais alguns instantes, aquela figura serena, o representante de Cristo na Terra, o Papa João Paulo II, dentro de mais alguns instantes, descendo também a escada, sendo recepcionado pelas autoridades, pelo povo. O povo realmente comandando um espetáculo emocionante, um espetáculo empolgante, que já está marcado de forma indelével. Eis a figura do Santo Padre, Papa João Paulo II. Que beleza, que maravilha, saudando o grande público presente esta tarde, neste 4 de julho de 1980, na capital do Vale do Paraíba. Figura serena, tranquilidade, transmitindo muita paz, muito amor. Que espetáculo indescritível, Fernando. Realmente é um espetáculo emocionante. O Papa já abençoando as terras de São José dos Campos com aquele tradicional sinal em cruz, e aquele desejo, aquele sonho que mais parecia um pesadelo para a população de São José dos Campos, está finalmente se transformando numa feliz realidade. Perfeitamente. Agora o Santo Padre, estamos encontrando uma série de dificuldades aí, mas é muito natural em termos assim a presença do Papa João Paulo II, sendo ali ladeado pelas autoridades. E nós ficamos ainda, Fernando, mais emocionados quando vimos ali a figura deste homem, deste peregrino de Deus também, que é o nosso querido Padre João Marcondes Guimarães. Olha lá que maravilha, sendo abraçado nesse instante pelo Papa João Paulo II. Perfeitamente. A propósito, foi magnífica a intervenção do nosso deputado federal José de Castro Coimbra, que saiu daquele setor onde se encontravam as autoridades, veio aqui até a sala de recepção, apanhou o Padre João Marcondes, contornou toda a situação e, ladeado pelo deputado e pela sua esposa, Dona Eni, o Padre João Marcondes Guimarães possivelmente esteja também, como nós, realizando um grande sonho de sua vida. Perfeitamente. Um espetáculo realmente sensacional estamos presenciando aqui. Quando há realmente problemas com o nosso cabo, em virtude do público que quer realmente aqui assaltar até a cerca que dá acesso ao campo de pouso, quando um garoto agora é agarrado por um policial. Que coisa, deixa a criança lá, né, Fernando? Não pode fazer abertura. Se permite o acesso dessa criança, nós temos aqui 10, 15 mil crianças. Se houver uma abertura para essa criança, daí, evidentemente, vai haver, por uma questão de igualdade, haver abertura para todas as demais, né? Equipe Clube de Jornalismo, estamos aguardando que Sua Santidade, o Papa João Paulo II, ele suba no carro da Chrysler, no ano 1927, sendo agora saudado, cumprimentado pelas autoridades, presente aqui no campo do Centro Técnico Aeroespacial. Muita gente, efetivamente, à nossa frente, e não há possibilidades agora de divisarmos aqui a presença do Santo Padre João Paulo II. Agora não sei também, cara, essas peruas da prefeitura que fazem em frente para atrapalhar a visão do público. Essas caminhonetes, elas foram preparadas para transportarem os cinegrafistas e fotógrafos que acompanha. Não está utilizando agora. Elas serão utilizadas logo após o momento em que que ficasse num outro local, né, Fernando? Eu acho que eles foram bastante infelizes quanto à colocação. Você veja só, os profissionais aí da imprensa já estão subindo nessas caminhonetes para poderem acompanhar o Papa em todo o seu percurso até o Boeing presidencial. Perfeitamente. O Santo Padre João Paulo II, nesse instante, sendo saudado, sendo cumprimentado pelo grande público, pelas autoridades, presente aqui nesta tarde agradável. E aí, prevendo novas invasões ou tentativas de invasões, o policiamento aqui do CTE é bastante reforçado. Eu sou contrário a essa invasão, viu, Roberto? Pelo seguinte, muitas vezes essa invasão não se trata de um gesto de espontaneidade por parte da criança. Muitas vezes a criança foi preparada pelos pais para praticar esse ato. Olha lá, o Papa neste instante sobe ali no veículo Chrysler 1927, de onde irá saudar o público, irá abençoar o público. Olha que maravilha! Crianças também ali sendo ladeadas sendo colocadas para que recebam a bênção do Santo Padre, o Papa João Paulo II. E não há como ser político nesse país, né? Novamente, os primeiros que estão sendo abençoados ou cumprimentados por sua santidade são os políticos em grande número presentes aqui no aeroporto. Vamos acompanhar agora, vemos lá o cardeal Paul Marcinkus, que é o homem forte do Vaticano, coordenador do Vaticano. O Papa agora já no veículo Chrysler 1927. E o público realmente sensacional. O público emocionado esta tarde festiva na capital do Vaticano. Ele colocando uma faixa de fronte aqui, não há condição nenhuma de visibilidade. Infelizmente para nós não conseguiu, né? Olha o Papa João Paulo II trazendo todo o seu carinho. Alguns elementos querendo invadir a pista do aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. Que maravilha! O Papa João Paulo II, que maravilha, que espetáculo sensacional. A bênção, Santo Padre, que maravilha. Que beleza, que simpatia, o Papa João Paulo II. Que espetáculo realmente deslumbrante, empolgante, emocionante. Sendo cercado agora um forte contingente militar. E vemos ali o nosso querido Padre João Marcondes Guimarães. Que beleza, todo sorridente, todo feliz, todo satisfeito. Porque pôde abraçar, pôde ver de perto aquele que é o chefe geral da igreja. Papa João Paulo II, Fernando? Perfeitamente. E para impedir a invasão, o policiamento aqui do CTA emprega o tradicional sistema mão a mão. Quer dizer, uma barreira realmente intransponível, pelo menos nesta passagem de 300 metros de frente ao local em que nos posicionamos. Exatamente, agora o Santo Padre invadiram. Foi invadida a pista, nossa senhora, olha lá. Exatamente, uma cordeia de flores, uma invasão total, reforçado o policiamento justamente na curva do aeroporto. Crianças e mais crianças invadiram, o Papa mandou pedir calma, olha lá. Que maravilha, hein, Fernando? Perfeitamente, e o Santo Padre realmente agradeceu até essa manifestação, essa invasão. Ela é realmente uma figura bastante popular, né? Exatamente. Já se aproximando, então, na reta, onde se encontra o companheiro Edson Fonseca. Vamos ver aí, divisar a chegada do Papa João Paulo II. Da onde nós estamos, não divisamos agora sim. A distância numa veraneio, seria isso, Roberto? Não é veraneio, é um Chrysler 1927. Então, por enquanto, não é o que divisamos. Deve estar percorrendo aí junto ao pessoal postado mais neste posto da clube, onde você e Fernando Garcia do Uruel comandam. Do lado de cá, nenhuma divisão ainda do Santo Papa, o João Paulo II. Perfeitamente. Já passou, então, aqui na cabeceira da pista de pouso do Centro Técnico Aeroespacial, o Papa João Paulo II. Capo Toledo, por gentileza, aí verificar melhor a condição nossa, viu, Toledo? Condição de fio, por favor, que estamos encontrando, assim, algumas dificuldades. Segurando aí para que a gente possa complementar o nosso trabalho normalmente, mesmo porque daqui a pouquinho já estará movimentando-se o companheiro Edson Fonseca. Já tem condições, Fonseca? A distância aqui, logo nesse primeiro hangar aí do lado, do seu lado, Roberto, a gente vê várias luzes acesas, me parece que indicando a presença do Papa João Paulo II, mas muito longe, você. Edson, um instantinho, por favor. Valeu a pena ver o Papa, não? Valeu. Você achou ele? Como é que você achou? Ah, eu achei legal. É, e a senhora? Maravilhoso. Ficou emocionada? Fiquei emocionada, me sinto realizada. E a senhora ficou contente? Vem aqui. É, contente, muito satisfeita, viu? Tá, felicidades. Você ficou contente? Foi lindo, viu? Emocionante realmente. Muito bem, mais opinião da senhora, ficou contente ou não? Fiquei muito. A senhora pediu, o que a senhora pediu pro Papa a hora que ele passou? Pedi saúde para nós tudo, né? E paz no nosso Brasil e tudo. Que maravilha. Saúde e paz é o que pede o povo brasileiro. Realmente uma maravilha. Antes da participação da nossa central, vamos com o companheiro Watson Fonseca. Muito longe ainda pra gente divisar. Então vamos ver a informação, o chamado nesse instante. Roberto, nesse momento a Rádio Clube entra em cadeia com a Estéreo Vale FM e com a Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul, ok? A nossa saudação à Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul. E Estéreo Vale FM. Estéreo Vale FM também conosco, Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Também com a equipe Clube de Jornalismo, às 15 horas e 57 minutos, momento em que... Agora sim, Roberto. João Paulo II, você, Fonseca. Agora sim, com um cordão de isolamento de soldados do Exército, da Polícia Militar, o Papa João Paulo II, que daqui a instantes embarcará no Boeing presidencial com destino a Porto Alegre, percorre todo o pátio de estacionamento do aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. Dezenas, milhares de bandeiras brancas e amarelas saudando a vinda do Papa João Paulo II até o solo jusaense. Bastante vagaroso, milhares e milhares de pessoas no aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. O policiamento tem que usar de toda a força possível para evitar uma possível invasão de pista. As bandeiras são acenadas, a emoção é muito forte, muito grande. Daqui a pouquinho, João Paulo II, que visita o Brasil, estará embarcando no Boeing presidencial com destino a Porto Alegre. Felizmente, a massa que se comprime aqui próximo ao palanque reservado para a imprensa se acomodou um pouco mais. O policiamento não está tendo muito problema, mas foi redobrado aqui nas proximidades do palanque. Uma veraneio vem logo à frente trazendo elementos da imprensa e logo atrás o veículo conduzindo o Papa João Paulo II, que acena a todo instante para os milhares e milhares de pessoas que se acotovelam aqui no aeroporto do CTA, do Centro Técnico Aeroespacial. E a todo instante chegando mais gente, todo mundo querendo ver o Papa João Paulo II. Quem não chegou até agora ao aeroporto dificilmente conseguirá ver o Papa. E o policiamento corre de um lado, corre para o outro, para reforçar e não deixar que haja a invasão de pista. Realmente, o povo de São José dos Campos está sendo muito privilegiado. Questão de uns 5, 6 metros, desfila o carro conduzindo o Papa João Paulo II para o público presente aqui no aeroporto do CTA, do Centro Técnico Aeroespacial. Dezenas de policiais da aeronáutica em volta do carro, a segurança particular também do Papa João Paulo II e a emoção, como aconteceu com dezenas de companheiros nossos de imprensa, acontece também, obviamente, com a gente. Realmente, uma emoção muito forte agora, um agitar de bandeiras bastante grande para ver a chegada do Papa João Paulo II. Pessoal, saudando a vinda do Papa João Paulo II, todo mundo se comprimindo aqui na beirada da pista que traz a presença do Papa a São José dos Campos. Saudando todo mundo, é a presença do Papa João Paulo II aqui no aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial, dando a sua bênção com o Pacá, o carro, tudo bem, o Papa João Paulo II se preparando para embarcar agora nas proximidades do Boeing presidencial. Saúde, abandono com as duas mãos o público que permanece aqui no aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial. Ah, tudo bem. Pessoal da segurança implorando para que a imprensa não se aproxime mais do Papa João Paulo II. Pedindo para que se aproxime. Agora é feito um cordão de isolamento em volta do Papa, do Santo Papa João Paulo II. Ele que vai tomar as escadas do Boeing presidencial que o levará daqui a instantes para Porto Alegre. O Papa se preparando, saúda, vai se preparar agora sim, vai subir as escadas do avião que o levará até Porto Alegre. Pega uma palavrinha do Papa. Seu Papa, feliz na viagem? Não pode, chegamos ao lado dele, mas infelizmente o Papa não pôde responder. A segurança, obviamente, acertadamente, trabalhando bastante, quando vai em cima das escadas, ele saúda, ergue os dois braços e saúda, desejando muitas felicidades, muita paz a todos aqui no aeroporto do Centro Técnico Aeroespacial, ao povo judaense, quando agora o policiamento tem que se desdobrar mais ainda para evitar uma invasão maior na pista, que já aconteceu. Policiamento trabalhando bastante, a comitiva também sobe as escadarias, as escadas do Boeing presidencial da Força Aérea Brasileira, e realmente o pessoal da segurança, o policiamento tem que trabalhar bastante para evitar maiores problemas ao Papa João Paulo II. Chegamos ao lado do Papa, mas infelizmente não foi possível uma palavrinha do Papa. Você queria pegar a palavrinha do Papa? Já fiquei a um palmo dele, não deu para ele falar nada porque arrancaram rapidamente o microfone. Conseguimos chegar lado a lado do Papa João Paulo II, uma emoção muito forte, uma alegria muito forte. Prometemos ao pessoal da segurança que não iríamos invadir, mas a emoção era muito forte. Houve invasão geral por parte da imprensa. O Boeing presidencial prefixo VC-96215 está sendo preparado para seguir viagem daqui.